Genes podem ser ativados ou desativados em pontos-chave do ciclo de crescimento. Nossa hipotética planta extrusora de fragmentos não conta com um cronograma reconhecível para regular essas ativações e desativações. A terceira consequência é que, sem o gargalo, diferentes mutações se acumulariam em diferentes partes da extrusora de fragmentos. O incentivo para que as células cooperassem umas com as outras diminuiria. Subpopulações de células seriam, inclusive, tentadas a comportar-se como câncer para aumentar sua chance de contribuir com genes para os fragmentos extrudados. Com o gargalo, como cada geração começa como uma única célula, o corpo todo tem uma boa chance de ser composto por uma população genética uniforme de células que cooperam todas descendentes daquela única célula. Sem o gargalo, as células de um corpo poderiam ter, de um ponto de vista genético, lealdades divididas. Relacionado ao gargalo, temos outro evento fundamental na evolução que pode muito bem ter contribuído para a evolvabilidade e que poderia ser redescoberto em reprises de Kaufman. Falo da separação entre a linha germinal e o soma, compreendida claramente pela primeira vez pelo grande biólogo alemão August Weismann. Como vimos no encontro 31, o que ocorre no embrião em desenvolvimento é que uma porção das células é destacada para a reprodução, as células da linha germinal, enquanto o resto se destina à formação do corpo com uma perspectiva de ter descendentes diretos milhões de anos no futuro. Os genes somáticos estão fadados a um número finito, embora nem sempre previsível, de divisões celulares para formar os tecidos do corpo, após o que sua linha chegará ao fim e o organismo morrerá. Muitas plantas violam essa separação, mas, obviamente, quando praticam a reprodução vegetativa. Isso poderia constituir uma importante diferença entre os modos como as plantas e os animais evoluem. Antes da evolução evolutiva do soma separado, todas as células vivas eram potencialmente ancestrais de uma linha indefinida de descendentes, como ainda hoje ocorre com as células de esponjas. A invenção do sexo é um grande divisor de água, superficialmente confundido com o gargalo e com a separação da linha germinal, porém logicamente distinto de ambos. Em sua forma mais geral, sexo é a mistura parcial de genomas. Conhecemos bem uma versão específica e altamente sistematizada, na qual cada indivíduo adquire 50% de seu genoma de cada um dos pais. Estamos acostumados com a ideia de que existem dois tipos de genitores, fêmea e macho, mas essa não é uma parte necessária da reprodução sexuada. A isogamia é um sistema no qual dois indivíduos, não distinguidos como macho e fêmea, combinam metade de seus genes para produzir um novo indivíduo. É melhor considerar a divisão macho-fêmea como mais um evento divisor de águas ocorrido após a origem do sexo propriamente dito. O sexo sistematizado desse tipo é acompanhado em cada geração por uma divisão redutora, na qual cada indivíduo doa 50% de seu genoma a cada filho. Sem essa redução, os genomas duplicariam de tamanho a cada geração. As bactérias praticam uma forma aleatória de doação sexual que alguns designam como sexo, mas que na realidade é bem diferente e tem mais em comum com as funções recortar-colar ou copiar-colar de um programa de computador. Fragmentos de um genoma são copiados ou cortados de uma bactéria e colados em outra, que não precisa ser membro da mesma espécie, embora haja dúvidas quanto ao próprio significado de espécie para as bactérias. Como genes são subrotinas de software que executam operações celulares, um gene colado pode imediatamente começar a trabalhar em seu novo ambiente, fazendo a mesma tarefa de antes. Asterisco. É por isso que a manipulação transgênica na agricultura moderna funciona, como, por exemplo, na célebre importação de genes anticongelantes de peixes árticos para tomates. Funciona pela mesma razão que uma subrotina de computador, se for copiada de um programa para outro, produzirá confiavelmente o mesmo resultado. O caso dos alimentos geneticamente modificados não é tão direto assim. Mas o exemplo serve para acalmar os receios quanto a ser antinatural importar, digamos, genes de peixes para tomates, como se isso implicasse introduzir também algum gosto de peixe no fruto. Uma subrotina é uma subrotina e a linguagem de programação do DNA é idêntica em peixes e tomates. Fim da leitura de asterisco. O que é que a bactéria doadora ganha com isso? Essa talvez seja a resposta errada. A certa poderia ser: o que o gene doado ganha? E a resposta é que os genes que conseguem ser doados com êxito e depois conseguem ajudar a bactéria receptora a sobreviver e transmiti-los, aumenta com isso o número de cópias deles próprios no mundo. Não está claro se nosso sexo eucariótico sistemático evoluiu do sexo tipo recortar-colar de bactérias ou se foi um evento divisor de águas totalmente novo. Ambas as coisas devem ter produzido um impacto monumental na evolução subsequente e são candidatas a debate na questão da evolução da evolvabilidade. O sexo sistemático, como vimos em O Conto do Rotífero, tem um efeito colossal sobre a evolução futura porque possibilita a própria existência de espécies com seus reservatórios gênicos. O título original deste livro, The Ancestor Tale, O Conto do Ancestral, no singular, foi em parte estilístico, tenho de admitir. Ainda assim, através dos milhões, provavelmente bilhões, de ancestrais individuais cujas vidas tocamos em nossa estrada de peregrinos, um herói singular foi recorrente em tom menor como um leitmotiv wagneriano, o DNA. O Conto de Eva mostrou que os genes, tanto quanto os indivíduos, têm ancestrais. O Conto do Neanderthal aplicou essa lição à questão de se essa caluniada espécie pereceu sem nenhum legado para amortizar o golpe. O Conto do Gibão animou-se com o tema dos votos majoritários entre genes que clamam por afirmar suas diferentes visões da história ancestral. O Conto da Lampreia identificou a analogia entre duplicação gênica e especiação, cada qual em seu próprio nível. Uma analogia tão estreita que é possível traçar árvores genealógicas separadas para genes, árvores essas que têm paralelos, mas não coincidem, com as árvores genealógicas convencionais da filogênese. O leitmotiv no campo da taxonomia ecoa o tema maior do gene egoísta na compreensão da seleção natural, só que em forma distinta. A despedida do albergueiro. Se como albergueiro que retorna, eu refletir sobre toda a peregrinação da qual penhoradamente fiz parte, minha reação é de um assombro arrebatador. Assombro não só com a prodigalidade de detalhes que vimos, mas também com o próprio fato de existirem tantos detalhes em um planeta. O universo poderia facilmente ter permanecido sem vida e simples, apenas física e química, apenas o pó disperso da explosão cósmica que originou o tempo e o espaço. O fato de isso não ter ocorrido, o fato de a vida ter evoluído a partir do quase nada, cerca de 10 bilhões de anos depois do universo ter evoluído a partir de quase nada, é tão espantoso que eu seria louco se tentasse fazer-lhe justiça pondo em palavras. E nem mesmo isso é o fim da questão. Não só a evolução aconteceu, mas acabou conduzindo a seres de compreender o processo e até de compreender o processo pelo qual o compreendem. Essa peregrinação foi uma viagem, não só no sentido literal, mas no sentido de contracultura que conheci quando jovem na Califórnia dos anos 1960. O mais potente alucinógeno à venda em Hague, Expo ou Telegraph Avenue seria fichinha em comparação com ela. Se é deslumbramento que você quer, o mundo real tem o máximo. Pense no cinto de Vênus, nas águas vivas migratórias e nos minúsculos arpões. Pense no radar do ornitorrinco e no peixe elétrico, na larva da mutuca com aparente antevisão para prevenir-se contra rachaduras na lama. Pense na sequoia, pense no pavão, na estrela do mar com sua força hidráulica encanada. Pense nos ciclídeos do Lago Vitória evoluindo não sabemos quantas ordens de magnitude mais rápido que os lingula, limulus ou latméria. Não é orgulho por meu livro, mas reverência pela própria vida que me encoraja a dizer, se alguém quiser uma justificativa para tamanha exaltação, abra-o em qualquer página aleatoriamente e reflita sobre o fato de que, embora este livro tenha sido escrito do ponto de vista de um ser humano, outro poderia ter sido escrito paralelamente por qualquer dos 10 milhões de peregrinos que partiram. Não só a vida neste planeta é deslumbrante e profundamente satisfatória para todos aqueles cujos sentidos não foram embotados pela familiaridade, mas o próprio fato de que evoluiu em nós a capacidade cerebral para compreender nossa gênese evolutiva redobra o deslumbramento e intensifica a satisfação. Peregrinação implica devoção e reverência. Não tive oportunidade de mencionar aqui minha impaciência com a devoção tradicional e meu desdém pela reverência quando o objeto é qualquer coisa sobrenatural. Mas não faço segredo delas. não porque eu deseje limitar ou circunscrever a reverência, não porque eu queira reduzir ou depreciar a verdadeira referência com que somos impelidos a celebrar o universo assim que o compreendemos adequadamente. Ao contrário, seria dizer pouco. Minha objeção a crenças sobrenaturais é justamente porque não fazem de forma alguma justiça à sublime grandiosidade do mundo real. Elas representam um estreitamento da realidade, um empobrecimento de tudo que o mundo real tem a oferecer. Desconfio que muitos dos que se intitulam religiosos acabariam concordando comigo. A eles, eu apenas citaria um comentário interessantíssimo que entre ouvi numa conferência científica. Um ilustre veterano da minha área estava tendo uma longa discussão com um colega. Quando a altercação ia chegando ao fim, ele disse com uma piscadela: "Bem, na verdade, nós concordamos. Acontece que você diz do jeito errado." Sinto que retornei de uma verdadeira peregrinação.